Vamos para esse podcast? Vamos. Bora. Aí. Deixa eu até ver aqui se está gravando numa qualidade legal. Bota para gravar. Bota para Tá gravando aqui, gravar. Jagas. Na hora que quiser começar. Now Tá recording. gravando? Tá gravando. Beleza. Ainda bem que eu não gravei aquela parte que você falou do partido nazista, hein, Diego? Bom. Que Que bom, cara. bom, né? Eu não queria ser cancelado. Eu ainda não tô rico que nem o monarca pra poder ser cancelado e viver de boa. I took her out. It was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants. But then I turned on the TV. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I still more amused by TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Then later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still more abused by prank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Beleza, pessoal, começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E hoje eu estou aqui com o correspondente internacional Diego Queirobão. E aí, galera, novamente. Um dia, meu sonho é que você acerte meu sobrenome, mas até lá a gente vai seguindo na luta. Fábio. Oi. E André Dequinho. A primeira regra sobre esse podcast é que você não fala sobre o podcast. A segunda regra, você não fala sobre esse podcast. Aí uma dica do tema. Beleza, valeu pela divulgação, galera. Agora vamos para o tema do podcast de hoje, que é... O Monarque está certo? Calma aí, galera, me preparei para o podcast errado. Vamos gravar outra vez? Eu não sabia qual que é o tema, Eu só mas... queria datar o podcast. Mas enfim, pessoal, o tema do podcast de hoje é regra... Ah, tá, não, porque era uma bosta por semana, o pessoal vai ficar meio confuso de quando que é exatamente. Mas você ficou marcada, né, como a definitiva. Agora ele não pode voltar mais no YouTube, você viu? Ele tentou fazer um podcast novo, só que ele não pode postar no YouTube mais, sabia? Mas calma aí. E nem pode ser entrevistado no YouTube. Mas não pode mais aparecer. Não teve o outro lá, o tal do PC Siqueira, que foi cancelado por pedofilia e o caralho. O cara ainda tem canal no YouTube, não tem? Por que o outro não pode? Uma coisa é pedofilia, outra coisa é... Ah, uma coisa é nazismo. Comer criancinhas, a outra é matar criancinhas. É tudo ruim, cara. O Cancela os dois. O Siqueira tem canal ainda? Eu nunca mais vi ele tem. Depois dessa treta aí. Eu sei que ele tem, eu nunca assisti, mas eu sei que ele tem. Que cara, ele ainda tem. O PC Siqueira não só tem canal, como o último vídeo dele é sobre o Monark e tem 400 mil visualizações. Negócio assim, tem 300 mil. Tá vendo? Tudo errado, cara. Tudo Falando errado. Do outro que tá errado. Tira os dois. O PC Siqueira entra na regra dos 15 anos? Opa, não sei. Oh, vamos voltar. Não, pessoal, o YouTube não tem 15 anos. Não tem? Voltamos. Ou tem? Tem. Lógico que tem. Como que tem? Ele começou em 2006, se eu não me engano. 2006, já vai fazer 16 anos. Caralho, então entra na regra dos 15 anos. Mas a regra dos 15 anos não é só ter 15 anos. Vamos. É não, continua o podcast aí. Segue a abertura. Cara. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. Your freshman year. What the hell is wrong with me? My friends say I should act my age. What's my age? And that's about the time that she broke up with me. No one should take themselves so seriously. With many years ahead to fall in line. Why would you wish down on me? I never wanna act my age. What's my age again? What's my age again? Yeah. Vamos lá, o podcast... Você é o host, você... O podcast é sobre a regra dos 15 anos. E André, você pode explicar pra gente, elucidar pra gente o que é a regra dos 15 anos? Bom, a regra dos 15 anos é você... Quando você assiste alguma coisa, fica na sua cabeça... Ela é boa, só que você assistiu até 15 anos de idade. Não sei se eu consegui explicar direito, mas vamos citar um exemplo. Recomeça, André. Vamos lá. Você assistiu um filme muito foda na sua infância. Putz, eu vou citar meu primeiro exemplo aqui, já vou queimar meu primeiro cartucho. Eu achei Efeito Borboleta com 14 anos. Cara, foi durante muito tempo o melhor filme que eu já tinha visto de todos. Puta, meu filme favorito. Só que na data de hoje, eu com 31 anos... Será que o Efeito Borboleta ainda é bom, se eu for revê-lo? Ou eu deixo ele lá? Ah, então é coisas que a gente viu quando tinha 15 anos ou antes, e a gente tinha uma imagem delas, mas a gente tem talvez um pouco de receio de assistir elas de novo, ou talvez um pouco de tendência a acreditar que aquilo não era tão bom quanto tem na sua imaginação, ou coisa do tipo? Seria isso? Na verdade, é o contrário. Seria uma imagem distorcida que nós criamos de algo que... A gente assistiu há muito tempo atrás. Na verdade, é uma regra pra dizer que no meu tempo era melhor. Ou então, na minha cabeça, aquilo era muito melhor. Eu já tinha achado que a regra era diferente. Eu achei que o que a gente assistiu que tinha que ter 15 anos desde que foi feito. Não que a gente tinha que ter 15 anos de idade. Mas meio que dá quase na mesma. Não... A gente tá tudo com 30, 31. Ué, não. Tipo, coisa que foi feita em 2001 que envelheceu mal, tá ligado? É, mas o Diego, é porque a gente tem exatamente 30 anos, 30, então, 31 nesse anos. Caso, meio que foda-se. Esse caso deu certo. A maioria dos lançamentos, quando a gente tinha 15. Quando a gente tinha 15 anos, estão fazendo 15 anos agora. Sim, sim. E é exatamente por isso que a gente adiou tanto esse podcast. Pra ficar exato. Pra poder fazer no momento certo, na hora certa. Já tá uns 10 anos tentando marcar ele? É que eu estava esperando realmente dar os 15 anos, tá certo. Não, agora tudo faz sentido. Eu só tava com preguiça mesmo. Eu diria que não é nem que envelheceu mal, né? Porque meio que tudo que naquela época ali envelheceu meio mal, mas é o que a gente realmente gostava e era fã, e a gente, na nossa cabeça, era uma coisa perfeita, só que se você for assistir hoje, você vê que, na verdade, o negócio é meio que uma bosta, né? Sim, porque eu ia falar isso, a maioria das coisas envelheceu mal no sentido de politicamente correta. Se você for levar isso como consideração, tudo envelheceu mal, tá ligado? Que o tempo é discordo outro. Discordo profundamente, porque o Efeito Borboleta, mano, eu acho que ele não envelheceu mal. Ele deve ainda ser um filmaço, se eu for assistir hoje, provavelmente. Putz, cara, será? Bom, esse é o problema, deixa, né? Pro André. Eu revi, eu posso falar. Eu revi no, na virada do ano, no dia 28 de dezembro. Pode falar. E é bom? E qual foi o seu veredito? Continua bom, mas não é o melhor filme, nem de longe, que eu já tenha visto. É um filme ok, bacana, tipo, é um filme, tipo, historinha de romance americano, e aí o diferencial é que tem viagem no tempo. Mas naquela época talvez fosse o melhor que você já tinha visto até então. Aquela época era o melhor, durante muitos anos eu carregava esse filme como um dos melhores que eu tinha visto. Um dos melhores, não era o melhor, mas era um dos melhores que eu já tinha visto. E as continuações? São todas uma boa. São ruins por natureza, né? As continuações. O Efeito Borboleta é um, com o Ashton Kutcher. Só existe esse na minha cabeça. Os outros, sei lá, os outros são uma bosta. Ah, é que nem aquele filme que também tá na minha lista aqui, O Gigolô por Acidente. Nossa, nem lembrava desse filme. Verdade. Esse filme é realmente... E tem continuações, né? Tem Gigolô Europeu por Acidente, vai, tem continuações. Isso, por isso mesmo, as continuações pra mim nem existem na minha mente. O primeiro é o principal e é o melhor, mas eu não sei se envelheceu mal, né? Eu não sei se hoje em dia é errado, sei lá. Esse é que o cara... Uma mulher que era muito grande, não era? Sim, ah, sim, eu lembro desse. Mas é nesse que alguém tem o nariz que é um pinto? Ou é no... Puta, alguém... E espirra. Mano, é nesse filme, cara. Só não sei qual. Se é no 1 ou se é no 2. Na continuação. Ridículo, cara. Esse é do europeu? Ridículo. Que ela usa um que véu. O cara tem o nariz com pinto. A mulher tem o nariz um pinto com véu. Ah, não! Eu acho que é do 1. É eu do acho que um, é do 1. Que ela usa um véu. Muito aleatório. Muito quando aleatório. Ele tava se descobrindo. O 2. Vou dar um spoiler. Pode dar spoiler do 2? Diga. Do gigolô por acidente? Claro. Cara, eu detestei já na primeira cena, porque eles mataram a mina que não tinha uma perna, que era a que ele ficou no final do 1. Eles mataram no 2, tipo, cara, eles mataram simplesmente o par romântico do cara lá, mano, do Rob Schneider. Como que você vai gostar desse filme, cara? Que ódio, velho. Cara, mas ninguém assiste esse filme falando, puta, vai ser uma ótima continuação, tá ligado? Mano, quando eu tinha 15 anos... É, o filme veio... Olha o besteirol. O André foi assistir o filme e queria ver uma ótima história de amor entre o cara que... A mina que não tinha perna e o cara. Exatamente. E o cara que é o gigolô. O gigolô europeu. Sobre esse filme era você, cara. Mano, a expectativa desse filme era muito errada, porque eu aluguei esse filme. Eu gostei muito do primeiro, foi um filme bom que o Gustavo trouxe, porque eu gostei bastante do primeiro. Não, é muito bom, só que, cara, eu acho que envelheceu muito mal, velho. Lembra do pessoal xingando a mulher grandona? Girafa! Muito grosso! O cara andando na rua com ela aí. Volta pro zoológico! Puta, eu lembro. Meu, eu curti esse filme, quando ele foi... Tinha uma mina que ele saiu que ela só xingava, tá ligado? Ela tava com a ideia com ela no cu. Tourette, não é? Ela tinha Tourette, cara. Tourette, é doença aí, se você julgando aí, ó, tá vendo? Tá errado. E aí ele leva ela no estádio de futebol, mano. É perfeito, cara. Perfeito, perfeito mesmo, perfeito. Um habitat natural dela, né? Caramba, mano, esse filme era muito bom na minha memória ainda. Só que o 2, mano... Quem que mais tinha, cara, das mulheres que ele saía? Putz, eu pensei que no 2... Uma mulher que tinha câncer, não era? Eu não lembro, acho que não, eles não pegaram pesado assim. Eu acho que pegaram uma mulher que tinha câncer na traqueia. Não, eu acho que ela tinha feito um negócio, a traqueostomia lá, que era pra respirar, mas não era câncer, não. Ó, eu dei uma pesquisada aqui e tá falando que esse filme tem só 5.7 no IMDb, cara. E 22% no Rotten Tomatoes. Deve ser uma bomba. Deve ser sensacional. Deve ser uma bomba. Não, e eu só, pra finalizar esse filme, no 2 tem o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris. No comecinho do Sério? Filme. Sério? É? Sim. Comecinho do filme. Lembro, eu tô lembrando mais do 2 porque eu odiei do que do 1 um agora. Que merda. A gente lembra muito mais das coisas que a gente detesta. Não tem jeito. Mas... Isso é verdade. Fazendo um gancho do Rob Schneider, vamos pro amigo dele, o Adam Sandler. O meu filme aqui. Ah, esse também. O clique. O Adam Sandler, eu acho que não precisa nem falar um filme. Pode falar a coletânea, né? É aí que eu ia falar, o problema do Adam Sandler, você assiste um filme, você gosta, aí você assiste outro dele, você vê que é o mesmo filme, com outros personagens. Aí vai pra outro filme, todos eles são iguais, cara. E você assiste 15 anos depois, você acha que é uma bosta. Sim. O Adam Sandler é horroroso, todos são horrorosos. O Clique, quando eu assisti, o André falou do Clique, quando eu assisti o Clique, cara, não dá pra entender porque alguém gosta daquele filme, cara. É um delírio. Mas ninguém gosta, cara. Daquele filme. Ninguém gosta daquele filme. Não, o André gosta. Eu gosto, eu gostava pra caramba, era um dos... Meu, quando eu assisti o Clique, eu acho que foi em 2007, eu nem tinha 15 anos, já tinha 17, olha só, meu, eu adorei o Clique, cara, puta, que história emocionante, cara, e eu pensava, nossa, aquela filosofia, se eu pudesse pular, dar skip nas coisas que eu não gosto, tá ligado? Meu, era a mesma coisa do Efeito Borboleta, viagem, só que um era viagem no tempo, o outro era, tipo, você pular as coisas chatas da sua vida, povo, nossa, que revolucionário esse cinema... Atual, que bosta, hoje em dia. Uhum. Pô, e vocês falaram do Adam Sandler, eu tenho 4 filmes do Adam Sandler, que coisa. É, então, porque todos eles são iguais. É que pra mim você lembra dos outros, né? Pois. Não, mas eu tenho os favoritos, era o Clique, A Herança de Mr. Deeds, que, meu, é incrível. Não. Todo mundo confunde não, que é a herança de Billy Madison, o cara que fez 2 filmes iguais, cara. Dois filmes, é a herança. É verdade. Puta que... Ele fez 2 filmes... É, isso é verdade. Ele fez 2 filmes iguais. Ele tem 2 filmes de herança? É... Eu só conhecia um. E os dois, eles são... Ele é o mesmo personagem. Ele é o mesmo personagem, meio retardadão. E ele tá jogando golfe nos dois, cara. Ele tá jogando golfe. É, eu achei que era o filme do golfe. Não é, ele tem 2 de golfe. Caralho, tem 2, cara. Loucura, não, e puxando o golfe, tem um outro, o que é o último que eu, da minha lista aqui, que era Como Se Fosse a Primeira Vez, que no comecinho do filme ele também está jogando golfe. É, esse era da minha lista, Como Se Fosse a Primeira Vez, que eu gostei na época, mas ele é igual a todos os outros depois. Todos os romances de comédia. Cara, eu gostei do Como Se Fosse a Primeira Vez. Eu acho que é o melhor dele, né? É o melhor, mas tipo, hoje vendo todos os outros, eu sei que é igual aos outros. Exatamente igual aos outros. É que nem aquele golpe, qual que é o da prisão? O golpe baixo? Tem que é com futebol americano, deve ter um outro com outro esporte. É, tem vários esportes que faz a mesma coisa. Eu gostava também, mas... O golpe baixo que eles vão enfrentar o time dos... Dos policiais. Dos carcerários, né? Uhum. Não, eles são os carcerários. Ah, exatamente, isso mesmo. Eles são os presidiários. Mas, mas ele fez um outro que é, acho que é futebol na prisão, que é exatamente o mesmo filme. É o mesmo filme, só que em vez de futebol americano é futebol. Nossa, aí deve ser uma porcaria. E é com o Adam Sandler também. E acho que o Rob Schneider também tá, pra variar, porque o Rob Schneider tá em todos os filmes dele. Deve fazer alguma participação. Esse Como Se Fosse a Primeira Vez é meio que uma romantização aí do Alzheimer, né? Nossa, eu nunca pensei. O Fábio conseguiu. Putz, cara, você tá querendo colocar filosofia no meu filme de esquecer da vida, cara. Porque eu sempre lembro desse filme com a minha avó de Volta Redonda, porque ela todo dia ela recomeça o dia, tá ligado? E às vezes ela recomeça umas 7 vezes por dia, talvez. Caramba. Mas é, basicamente é como se fosse um Alzheimer que a mina tem, né? Se você for ver. Eu acho que é Alzheimer, né? Não, dela foi alguma. Pô, Alzheimer aos 20 e poucos anos de idade, né? Não. Foi um impacto dano na cabeça, eu acho. Isso. É, foi um dano no cérebro. Eu acho que eu anotei errado, porque eu anotei assim, ó. Como se fosse a primeira vez, aí eu botei música The Verve. Mas a música do The Verve é de outro filme, né? Little Sweet Symphony, não é? É, Little Sweet Symphony. É, esse é do The Verve. Mas, é a única música desse. Mas é de outro filme, não é do Como Se Fosse a Primeira Vez. É de outro. Qual que é o nome lá? É tem Marley e Eu que toca Lucky Man do The Verve. Marley e Eu é um filme que eu não assisti. Eu não vou saber se ele é bom ou ruim, porque eu não quero ver cachorro morrendo. Pois é, eu também não achei. Marley e Eu. Mas pô, o filme é de 2000... Sei lá que ano que é esse filme. É de 2005. 2008. Não, 2008. Tem mais spoiler. Somente 14 anos. Olha só. Podia entrar na nossa lista. Então, é verdade, podia, mas é bom. Aí não sei se é bom. Pode entrar alguns filmes que respeitam a regra dos 15 anos. Tipo, não sei se respeitam. E outros que quebram. O que é ruim quebra e o que então é. Então pode bom, qualquer filme. Qualquer filme. Fechou. Que você tenha gostado. Sim. Então regra é pra você. Puxando a música de Avengers, uhum, tá ligado? Não, continue. Não. Mas Avengers puxando a música, cara, do The Verve. Eu gostei do Avengers no começo, não, mas no final eu já não gostei. Envelheceu, não, mas, porra, não. Avengers foi há 3 anos atrás, Diego. Não, o primeiro. Regra dos 15 dias, Diego. Não o primeiro Avengers. Meses. O primeiro Avengers foi fazer uns mais de 5 anos, com certeza. O mais de 10 anos, talvez. 10 anos e o primeiro Homem de Ferro, 14. Aí. Ô, Diego, eu tô ensinando números maiores, né, e menores pro sexto ano. Depois dá uma passada lá. Beleza? É, mas eu falei que o André falou que acabou de falar que podia ser qualquer filme que você tenha gostado. Você não viu ele falando não, isso? Mas, não, desde que tenha 15 anos, né? Ou mais. Ele não falou isso. Não. Tem uma lei. Não. Tem que ser com mais de que você tenha visto. Mas o Marley e Eu que vocês falaram que podia ter entrado não tem nem 15 anos. 2008 para 2022 dá 14. Aproximado, vou né? Vou te recomendar a aula do Gustavo. Mano, Gustavo dá aula do sexto ano para números maiores e menores. É, comparação. Viu? Minha memória tá boa. Vai lá. Comparação de segue o baile. Beleza, Avengers não vai entrar na lista então. Vou retirar. Não vai. Infelizmente, Avengers. Dessa vez não passou no crime. Eu botei aqui, ó, como se fosse a primeira vez com essa música do The Verve, mas não é. O filme original é Segundo as Intenções, que tem a música do The Verve. Tá ligado? É do Adam Sandler isso também? Eu não conheço. Não. É do Placebo. Não. É a música do Segundo as Intenções, não é do Placebo? Every You and Every Me? Não, é aquela... Bittersweet Symphony. Ah, essa música toca no final. É que ela toca no final. Essa que eu falei do Placebo toca isso no começo. É. Isso. Putz, esse filme é muito legal. E ele é bom. Esse filme, nossa, eu adorava. Eu adorava tanto esse filme, cara. Eu adorava tanto esse filme. Será que ele é bom? Ele é bom. Eu assisti na pandemia, de novo. Você assistiu de novo? Assisti no Netflix. Porque tem aquela menina legalmente loira lá, sabe? Que é a principal. Nossa, agora que eu tô procurando aqui, eu lembrei esse filme. Era bom mesmo. Eu lembro de assistir essa porra na Globo. Era meio comédia romântica, né? Não sei se era comédia, era meio que um drama adolescente, não era um negócio assim? Era tipo nego tipo em idade de faculdade, não era? Exato. Aproveitando o filme do Gustavo, o Segundo as Intenções, que eu revi na pandemia. E é um filme, ok, honesto. Eu acho que dá pra você rever hoje. E eu acho que ele continua bom. Porque rola aposta, tá ligado? É uma aposta, e a menina que ele aposta é meio que é meio irmã dele. Tipo, é uma coisa meio incesto, até. Incestuosa. Então envelheceu mal. Envelheceu mal. Não é honesto não, mais. Não, eu acho que envelheceu bem, Diego. Incesto tá em alta pra caramba. Incesto tá em alta? Então. E assim, é atualíssimo o tema, porque eu revi Elite esses tempos aí. Revi não, eu assisti só uma vez, mas tem um tema no Elite, que é uma série exatamente do Netflix. Esse filme e Diego, se você abre qualquer site adulto, incesto tá em altíssima. Só tem coisa de Step Brother, Step Sister. Não sei do que você tá falando não, cara. Você tá falando aí de gente presa na máquina de lavar, o que você tá falando? Eu não sei disso não. Posso puxar mais uma aqui pra gente mudar de assunto? Pode. Vai lá. Mortal Kombat. Nossa. Lembra? Esse filme era da hora demais. Eu gostava pra caramba também. Eu gostava. E tinha outro parecido, que era do Street Fighter, né? Também na mesma onda, não era? Eu gostava mais do Street Fighter, só que eu, se eu for assistir hoje, com certeza eu vou achar uma merda. Nossa, eu não me atrevo a assistir Mortal Kombat nem a pau hoje. E yeah, é, mas aí que tá, cara. É foda comparar esses bagulho de antigo, porque, tipo, especialmente filme com efeito especial, tá ligado? Tipo, eu tinha colocado, sei lá, o Harry Potter na minha lista. Harry Potter ainda não é um filme ruim, a história. Só que, tipo, se você for ver os efeitos especiais que eles usaram, porque é antigo, tá ligado? Em 2000 e, sei lá, 2. Você acha, puta, que bosta, dava pra ter feito melhor. Tipo, Senhor dos Anéis, tudo que você for assistir daquela época agora, você vai achar meio bosta, se tiver efeito especial envolvido. Eu discordo totalmente, cara, porque o filme, por exemplo, da Múmia, muito melhor o antigo do que o atual. O filme da Múmia é talvez muito louco, o primeiro lá. O primeiro com o... Qual que é o nome do ator? É com o Brendan Fraser. Cara, só fez aquele filme e nunca mais, né? Não, ele fez o Tarzan lá, que não é o Tarzan, que é a paródia do Tarzan. Como chama? Puta, é George o Rei da... O George o Rei da Floresta. Foi o primeiro filme dele. Ele é bom pra caramba. É comédia, meio boba, mas, tipo, é um bom filme. Que talvez até hoje não seja tão bom. Caramba! Esse filme, George o Rei da Floresta, entra nessa regra aí, hein, meu? Eu falo bom pra caramba, mas a última vez que eu assisti deve fazer pelo menos uns 20 anos, então é, talvez entre na regra. George Rei da Floresta e fala bom pra caramba, você já sabe que tá na regra. É, não, tá na regra, com certeza. Eu me exaltei aqui, eu acho que não vai. Mas sobre efeitos especiais, tem filmes antigos que dava pra melhorar os efeitos especiais, por exemplo, Harry Potter, eu até gosto do Harry Potter, né? Mas tem filmes antigos que tem os efeitos especiais que são uma bosta com ou sem. Se tivesse os efeitos especiais de hoje em dia, seria uma merda anyway. Que é o caso do Star Wars, né? Assim. O de 2000. Eu não consigo assistir até hoje, nem os novos, porque eu acho uma bosta também. Não consigo. Mas isso pode ser meio polêmico aí. Eu acho que tem gente nessa conversa que gosta de Star Wars. Eu acho que não. O universo do Star Wars é legal. Se você pegar os de 70 lá, da época da década. É de 70 que teve? Ou de 80, não sei. Só de 4, 5 e 6, né? Putz, não sei. Que é os antigão, mas eu tô falando dos. 77. O episódio 1, 2 e 3. Uhum. Esses que foram ali no começo de 2000, são muito ruins. Eu não sei nem se eu assisti os três. Eu lembro de ter assistido o primeiro no cinema, mas eu não sei se eu vi os outros dois. Exatamente. Quando eu assisti o primeiro no cinema, eu achei fantástico. Você não gostou, Diego? Sim, sim. Mas mais pelos efeitos, né? Porque na época era, tipo, revolucionário. Tinha a corrida de pod racing, foi super da hora. Aham. Uhum. É, do Anakin. E se você assistir hoje, você vê que é uma tremenda de uma merda. Olha, eu acho que o Star Wars entra naquela categoria de... Tem muito fã apaixonado. O Diego tava... Eu não acho que ninguém aqui de nós quatro foi um apaixonado. Mas eu achei que você gostava, por isso que eu falei. Não, que bom. Mas ele entra nessa categoria. Ainda bem que não. Agora, o filme, que eu sou muito fã, mas dos livros. Os filmes eu revi pra assistir o especial do HBO, que saiu recentemente, e eu posso dizer que todas as letras, os filmes do Harry Potter são uma bosta total, mano. Não passa, tipo, se você... Você tem que ser muito fã, e mesmo se você é muito fã, eu fui rever os filmes do Harry Potter, eu dormi em todos, assim, sabe? Tipo, começava a ver, dava sono, eu desistia. Cara, eu revi eles há pouco tempo. Eu ainda acho que como entretenimento vale, eu não achei ruim, mas, tipo, se você lê os livros, porque eu lembro de ter lido os livros quando eu era, sei lá, tinha uns 10, 12 anos, tinha muita coisa que era diferente no filme, isso me deixou, tipo, me fez gostar menos. Eu reassisti todos os Harry Potter. O que você achou? Eu gostei, sim, eu gostei. Eu também gostei. Eu acho que o André tem essa imagem de... Ele lê o livro, ele sabe muito mais detalhes e tudo mais, ele vê que os filmes são uma merda, né? Não, exatamente, então, foi o que eu achei. Mas é bom o filme ainda. Ainda assim é um bom filme. Então, entra naquele caso que vocês estão falando de Star Wars, quando tem um fã-clube muito apaixonado, o fã-clube vai achar uma bosta. Sim. O fã-clube vai achar uma bosta? O fã-clube não, né? Quem gosta. Os fãs mais chiques, né? Quem gosta mesmo. Porque e conhece com detalhes. Eu achei a trilogia atual, sabe? A recente, que finalizou agora. Eu achei os três filmes da hora. O que o pessoal odiou o segundo e o terceiro dessa última aí, não tá na história. Mano, os caras entraram com petição pra cancelarem o filme. Tipo, tirarem do canon, sabe? Tempo livre. Eu não entendi o que você tá falando, porque assim, o Star Wars, eu acho que fanboy ou não, se a pessoa reassistir o episódio principalmente 1 e 2, vai achar uma merda, tá ligado? É. Não, então, eu acho que o fã de Star Wars vai achar uma merda independente de qualquer um dos filmes. lançados, entendeu? Eles gostam dos primeiros, os primeiros lá da década de 70, detestam a trilogia dos anos 2000 e, tipo, reclamam da trilogia atual, entendeu? É isso que é mais ou menos a minha ideia. Entendi. Eu realmente não tenho base pra saber de Star Wars, cara. Eu simplesmente assisti aquele lá da Ameaça do Fantasma, acho que era, e foi só. Cara, Star Wars é um delírio coletivo. Não dá pra entender porque alguém um dia gostou daquilo, cara. É muito ruim. É péssimo. E mesmo Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas é um que eu nunca vi. Eu não sei se tem algum, se é bom ou se é ruim, mas eu simplesmente nunca tive vontade. Nem os antigos, nem os novos. Não sei expressar. Mas Guerra nas Estrelas e Star Wars é a mesma coisa. Não, Guerra nas Estrelas, desculpa. Jornada. Jornada nas Estrelas. Ah, tá. Desculpa o Diego, André. Ele tá aprendendo a falar inglês. Tô aprendendo. E o universo de Star Wars? É bom o universo de Star Wars? Eu nunca assisti nada. É só um bando de ET, é muito mais interessante. O pessoal fala que Clone Wars... Não sei, eu sei que a galera é muito ruim de mira lá, né? Porque você só vê tiro tem pra caralho. Tem os Jedi lutando contra o lado negro da força e tudo mais. Essa pegada, né? Pô, os caras usando espadinha, tá ligado? Pra lutar contra os caras que tem poder psíquico, mano. Toma no cu. Tipo, então, não faz sentido, não faz sentido. Tem também no Star Wars um monte de arma laser quebrada também. Mas eu acho que o Star Wars é pra vender boneco. Simplesmente pra isso. Porque todo mundo... Vamos fazer 15 filmes só pra vender os bonequinhos. Só pra vender, porque, meu, o que eles vendem com nave, com Lego, com action figure, com arte, com... Não, mas... Ele é muito mais do que bilheteria. É muito mais. Com o jogo também. Isso se torna, né? Porque os três primeiros de 77 foi realmente revolucionário e realmente encantou muita gente, né? Eu imagino que se a gente tivesse vivo naquela época lá e assistisse, realmente seria muito foda. Você fica com aquela ideia na cabeça e aí o que vai vindo depois você vai engolindo, né? Mas aí volta o assunto da tecnologia, né, cara? A tecnologia, tem um monte de filme que era bom porque na época era revolucionário. Você pega até o Tubarão, que era do Spielberg, não é? Se você for ver hoje, você fala, mano... Que porra é essa? O que vocês estavam pensando que esse bonecão de borracha parece um tubarão, tá ligado? É. Ou pega, vai até mais longe. Chuck, o boneco assassino. Mano, como é que você tinha medo de um boneco que realmente... Ele nem se mexe no filme, ele meio que é só ele parado com cara de mal, tá ligado? Toda vez que ele aparece, ele não tá fazendo nada. Ele tá parado, com uma faca na mão. Então, Diego, mas isso ou ele sai voando, é um boneco, alguém isso, pega o boneco e joga. Mas isso dá medo pra caralho, mano. Então, mas é tipo... Isso dá medo pra caralho, mano. Mas sei lá, tá eu ligado? Não lembro, mas... Pariu, mano. Eu imaginava ele andando, correndo atrás do game. Cara, ele tá parado com uma faca na mão. É, o que eu ia falar de merecer mal de tecnologia tipo, também. Tipo, o Chuck ali, ali parado assim com a faca. Você só olha pra trás, tem um boneco pra você, mas ele nem se mexe. Você fala, pô, por que eu vou correr se ele não se mexe? É só você ficar olhando pra ele que ele vai ficar parado, tá ligado? Não, mas ele dá os quando pulos você não lá, tá olhando. O cara pega e joga. Se a cena pular, ele vai pra frente. Entendi. Mas aí... Não é que a cena pula. Alguém pega e joga o boneco. Mano, ele dá um chute no boneco, velho. A menos que você esteja com o pé descalço pra você não cortar seu pé na faca, dá um chute no boneco. Mas vocês pensavam isso porque eu vi o Chuck quando eu era muito criança. Eu cagava então, medo do Chuck. Então, eu tinha medo pra caralho. Eu também. E tinha uma cena no Chuck... Mas hoje ele ia ser um filme bem bosta, tá ligado? Não, tem o novo. Tem o novo do Chuck. Agora. Mas mas aí não dá pra gente ver. Fizeram. Tem remake do Chuck. Mas o Chuck tem uma cena, o Chuck antigo tinha uma cena que, mano, me causou trauma, cara. Que é aquela cena do caminhão de lixo, vocês lembram? Não. Qual que era? O cara foi pegar alguma coisa no caminhão de lixo, tá ligado? Aí o Chuck foi lá e empurrou o cara pra dentro do caminhão de lixo. Aí o cara parece, aí ele caiu em cima do caiu dentro do caminhão de lixo, tá ligado? Aí o Chuck foi assim, ele entrou dentro do caminhão de lixo e ele apertou aquele botão pro caminhão de lixo fechar. E esmagar o cara. E tá o cara não pensou em se levantar e sair, nem nada. Ele simplesmente esperou. Ele não conseguiu, não deu tempo. Entendi. Faz muito sentido. O cara, Chuck, ele era antes dos 15 anos, não é? Porque eu era muito criança. Não tinha 15 Chuck anos. Faz muito. Um dos filmes que eu assisti aí há mais de 15 anos, que eu gostava e gostava muito, eu até comprei o DVD original, é o Kung Po. E provavelmente se eu assistir hoje, eu vou achar uma grande merda, tá ligado? Eu lembro de vocês me recomendando assistir isso no Colégio São José ainda. Era DVD, né? DVD pirata. Que pirata? Que original? Eu peguei emprestado de alguém, mas eu não assisti. Eu vi tipo uma cena de vaca lutando e eu falei, não consigo. Parei. E não vi, cara. Eu não assisti até hoje. O Fábio fez todo mundo assistir esse filme. Perdeu a chance. Perdeu a chance de ver um baita de um filme na época, Diego. Esse era o filme favorito do Fábio. Eu não consegui, cara. Até ele assistiu o Âncora. Era muito bosta, cara. A capa era isso, né? Era um chinesinho lutando com uma vaca, alguma coisa assim. Acho que não cheguei a ver. Você provavelmente viu a capa, Diego. Não, eu lembro do filme, cara. O cara tinha os nunchaku com os negócios nada a ver. Puta, eu vi. O Chaco tinha esquilos no Mochaco e quando ele rodava o Mochaco, o esquilo começou a gritar e o Girardi começou a rir que não parava mais por causa do esquilo gritando no Mochaco do cara. Tá bom, talvez eu tenha que assistir esse filme agora e achar uma merda, mas vai fazer parte, né? É uma experiência. Sim, sim, tinha várias cenas dessa. Quantas vezes você assistiu esse filme? Não, eu lembro. Igual quando tinha, logo no começo, assim, na primeira cena, tinha um bebê caindo da ribanceira. Aí tinha umas pessoas passando, assim, numa estrada e o bebê caiu no pé das pessoas. A pessoa pegou o bebê e falou, nossa, que bonitinho, deve estar tudo machucado. Aí ele largou o bebê de volta caindo na ribanceira assim pro lado e continua andando, tá ligado? Esse tipo de humor. Humor raiz, né? Humor. É. Humor besterol. Eu gostava bastante das dublagens erradas, tipo o cachorro latindo e meia hora depois vinha o... Pum! Verdade, era muito bom isso. Cara, que loucura, velho. Eu gostava da troca de cor do vestido. Quando ele falava troca, aí cortava a cena, a menina tava com outro vestido. E era a mesma cena, só que era em corte diferente. Era tipo os barbichas? O cara falava troca? Eu ia falar isso agora. O cara ainda avisava troca? Mas esse filme, a primeira vez que eu vi, eu dormi. Confesso que eu tive que assistir com a galera. Esse filme era o filme favorito do Fábio. Aí depois ele assistiu um outro filme que virou o filme favorito dele, que ele também comprou o DVD original. Só que esse DVD original desse outro filme, eu dei de amigo secreto pras Minas do Mal. Uma delas. O Fábio comprou o original? Não, cara, não. Você tá distorcendo a história. Eu que tinha comprado aquele DVD. Você comprou de mim pra dar pra Marília. Eu comprei de você? Não eu era do Fábio? Eu comprei ele no Submarino na época. Qual que era o nome do filme? Uma Noite de Fúria, cara. Uma Noite de Fúria, exatamente. De Fúria. Em inglês, ele era Santa's Lay, eu acho. Porque brincando com o Satã e Santa do Papai Noel. Caralho, você deu pra aquelas meninas meio estranhas da sua sala, não foi? Ela deve ter falado, mano, esse cara é retardado na hora que ela recebeu isso. Tenho certeza que ela gostou. Você acha? Era a cara dela. Sim, ela não tinha muito... Ela tinha cara de poucos amigos. Ela tinha cara de brava 100% do tempo, né? Marília e a Kátia. A Kátia uma vez me viu na Metodista e falou, o que você tá fazendo aqui? Porque ela sabia que eu era um ano mais novo e eu trabalhava lá. Eu falei, caramba, você nunca falou comigo no São José, me passou, tipo, e de repente... anos. A gente pegava sempre o mesmo ônibus, descia no mesmo ponto, ela nunca falou comigo. E uma vez, belo dia na Metodista, ela, o que você tá fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. Tipo, cara, eu fiquei meio impactado. Na minha faculdade. Exato. Não sei o que ela estava pensando. É verdade, né? Eu já vi ela no meu ônibus também, porque eu pegava uns ônibus que às vezes servia pra você. Exato. E ela também nunca falou comigo. E eu estava na mesma sala que ela, e ela nunca falou comigo. Não, o que eu fiquei aterrorizado, que ela sabia que eu era um ano mais novo. Eu achei que ela não sabia nem que eu existia. Então, ela é do Alvarenga, então. Ela devia ser daqueles lados. É, exatamente. Não, acho que ela descia antes, cara. Que alguns ônibus que eu pegava servia pra vocês também, não servia? É, só que eu descia depois. Não, alguns servia até pro Fábio e pro Gus, eu digo. Porque passava lá na frente da casa deles, né, o nosso ônibus. O Jardim Laura, o Químicos. É, então, eu não lembro qual que eu pegava. Aí provavelmente servia pra nós todos. O Detroit 43 não servia pra mim, não, cara. Não. Eu lembro que vocês gostavam que era o mais rápido, né? Isso, ele cortava um caminho danado. Mas ele era raro. O Diego acabou de ressuscitar uma pessoa na minha lembrança. Eu não pensava nessa menina fazia, acho que uns 15 anos. Então entra na regra. A Kátia entra na regra de 15 anos. A Kátia. Mas você gostava dela e envelheceu mal? Não, ela envelheceu mal e eu já não gostava dela na época. Ah, tá. Deixa eu ver se ela envelheceu mal. Deixa eu ver o Facebook. Alguém sabe o nome e o sobrenome dela? Eu não tenho a mínima ideia, cara. Eu não tenho a mínima ideia. Não, mas ô Diego, você falou que ela não conversava com você porque você jogava papelzinho na cabeça dela. Mas cara, não era pessoal, eu jogava em todo mundo. Eu não jogava nela. Ah, tá. Eu jogava então, no Murakami, bem, eu jogava em todo mundo, cara. Cezinha, professor de filosofia. Então, não acho... não tinha. Era todos os professores. E ela? E ela? Não, e ela? E... não, eu jogava em todo Will. Mundo. Will. A galera ficava meio puta. Will. O Will ficou bravo comigo uma vez na sala, mas isso aí vai desviar o assunto do podcast. Ele ficou putão. É. Ele ficou muito nervoso, ele não tinha nem professor na sala. Ele falou que ele queria estudar, hoje ele trabalha no Cinépolis. Acho que ele já mudou de emprego. Mas qualquer dia a gente chama ele pra vir contar essa história aí pra gente. Isso, seria interessante. Pra ele contar a versão dele da Guerra da Linguiça, tá ligado? ele não participou, né? Pô, ia ser legal agora o depoimento de Will. Eu nem tava lá, eu não converso com você. É totalmente aleatório. Tem que fazer um vídeo desse jeito. Sem envelhecer o mal. Let's go, don't wait. This night's almost over. Honest, let's make this night last. outra coisa que eu tava pensando, que eu pus na lista aqui, mas não foi um só. Mas os desenhos, cara, tipo os anime, que eu assisti um monte naquela época, passava na Manchete, o caralho. Você pegar Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Cara, todas as imagens, eles mal se mexem, cara. Era bom pra caralho, eu adorava. Eu tentei assistir de novo, acho, deve fazer uns 4, 5 anos, um ou dois episódios. Não dá, velho. É tudo parado, tá ligado? Eles só mexem a boca. Toda vez que tem uma cena, a única coisa que mexe acho que é a boca. E alguns Agora efeitos bem gostos. A história não vai pra frente, né? A história não anda. Não, enrolava pra caralho. Pra ele passar aquelas casas lá, tinha um episódio. É a casa vazia, três episódios. Não isso, tinha três episódios subindo a escada pra ir de uma casa a outra. Enquanto uma outra casa lá ficava brigando. E eu, cara, eu adorava esse desenho quando eu era pequeno. Tinha os bonequinhos, caralho. Mas hoje, se eu tentar assistir, mano, prefiro, sei lá, tomar um tiro na perna do que assistir os Cavaleiros. Quando eu era criança, eu tinha uma coisa que não me saía da cabeça, cara. Porque, tipo, eles demoram 12 horas, tá ligado? Pra subir as 12 casas, certo? Então eles demoravam uma hora pra batalhar com cada cara, certo? Faz sentido? Aí a primeira casa eles chegaram lá, demorou uma hora pra... Convenientemente, uma hora pra eles arrumar a armadura, beleza. Aí na segunda casa, uma hora, na terceira casa, uma hora. Cada casa que eles iam passando demorava uma hora, certo? Só que eles tinham só 12 horas. Quando eles chegassem no chefão final, eles não iam ter tempo mais pra lutar com o chefão final. Eles tinham que pelo menos passar uma das casas sem batalhar. Pra conseguir dar uma hora, sei lá, pra batalhar com o chefão final. Mas tinha uma casa que não tinha uma ninguém, casa né? Tava vazia, que inclusive era o chefão final. Não era o final. O final era o Afrodite e Peixes, não? Não, o Afrodite era a 12ª casa. Mas o chefão 12, que tava lá em cima raptando a Saori, ele era o de uma das casas. Era Gêmeos. É o Saga de Gêmeos. Saga de Gêmios. Ele era de uma das casas. Só que essa casa eles não passaram direto. Eles chegaram a lutar com o Shaka de Virgem, que era o fodão pra caralho. Acho que eles não chegaram a lutar com ele. Lutaram. Lutaram ou ele deixou passar? Não, Shiryu. Não foi o Shiryu, foi o cara de Fênix lá, o Ikki. Teve uma das casas também, é de um cara que tava do lado deles, não teve? Essa casa eles passaram meio que reto. Sei lá, cara, eu acho que eles não passaram, eles demoravam uma hora pra subir as escadas. Eles não lutaram com todo mundo, cara. E Dragon Ball, hein? Dragon Ball tem um negócio interessante. Porque eu acho hoje impossível assistir um episódio inteiro de Dragon Ball. Porque não acontece nada nos episódios. Eu revi esses dias um episódio que o Goku foi pescar com o Gohan e o Kuririn. Cara, como que eu achei aquilo, cara? Não aconteceu nada no episódio. Você, de repente eu falei, puta, 20 minutos isso daqui, eles foram pescar, acabou o episódio. Só pescaram. Mas é, cara. Ficaram relembrando. Eles seguravam muito, né, cara? Eles enrolavam muito nos episódios de anime. Muito. Eles ficaram relembrando as lutas antigas durante o episódio. Foi tipo... Eu não sei se isso é filler. Se dá pra dizer que isso é filler. Mas é que esse episódio provavelmente foi pra preencher uma cota de... Sim. Episódio que eles tinham que entregar. Eu acredito que seja. Porque tem vários animes que eles regravam sem os fillers, tá ligado? Acho que não fizeram isso com Dragon Ball ainda. Fizeram o Dragon Ball Kai, que é sem essa enrolação. Tanto que o Dragon Ball tem acho que uns 300 episódios. O Dragon Ball Kai tem uns 120. Cai muito. Sim, aí não deve ter eles pescando no Kai, então. Dragon Ball Kai, né? Kai os episódios, né? Badu. É tipo esse episódio da mosca, então, do Breaking Bad. Sim. Faz sentido. O episódio da mosca, até o diretor lá, o Vince Gilligan, lá falou que foi um episódio pra completar tipo, tinha que entregar 14 episódios. Ele tinha 13, aí ele gravou um que não aconteceu nada da mosca lá. A mosca é uma sacanagem, porque eu, pelo menos, durante eu tava assistindo o episódio, eu tava achando que ia acontecer alguma coisa, e eu fiquei esperando acontecer alguma coisa o episódio inteiro, tá ligado? Ele me prendeu pra esperar acontecer alguma coisa, e quando acaba e eu vejo que eu perdi tempo, aí foi foda, tá ligado? É, e o episódio da mosca tá na melhor temporada do Breaking Bad. Aquela temporada é a melhor de todas do Breaking Bad. Cara, eu não lembro qual é o episódio da mosca. O que que acontece? Tipo, olha, tá, não acontece nada, mas... Não acontece nada, eles estão querendo... O plot do episódio é eles matarem uma mosca. Caralho. Eles estão dentro do laboratório lá, obrigados, né, a fazer os negócios lá. Estão meio que amarrados, né, e estão meio que tretando entre eles, né. É, mas sabe que teve um negócio interessante nesse episódio da mosca do Breaking Bad? Que dá a entender... O Jesse chegou a ver a mosca em algum momento, que eu não lembro. Que era uma loucura do Walter White, que era o câncer voltando. Tinha uma teoria assim na época. Ah, quando tem um filler assim, a galera gosta de criar, inventar alguma coisa, eu acho. Então, tipo, não levou a nada aquilo. Porque no final das contas não tem nada a ver o episódio. Tipo, não acontece nada. É um filler total. Ó, vou puxar mais um filme aqui, hein? Na verdade, eu vou puxar uma categoria de filmes. A categoria de filmes estrelada pela diretoria do Corinthians. Como assim, cara? Existe isso? A diretoria do Corinthians. Jim Carrey. Exato. Então vamos começar com o Máscara. Mas calma aí, primeiro você me explica o que tem a ver a diretoria do Corinthians com o Jim Carrey, que eu perdi. Foi um protesto da torcida do Corinthians que ela pichou o muro do Corinthians dizendo diretoria igual a Jim Carrey. Mas foi um elogio? Não, é porque eles estavam de palhaçada. Cara, tá comédia. Porra, comédia, mas é uma entendeu? Comédia de qualidade, cara. Pô, é, então, cara, foi da hora esse protesto, porque a torcida escreveu diretoria, botou um símbolo de igual e escreveu Jim Carrey, tudo errado, tá ligado? Caralho, que merda. Então tá. Vamos começar pelo Máscara ou começar pelo aquele que é um problema mesmo? Qual que é um problema mesmo? Qual que é o problema? Agora tá curioso. O cara sai da bunda do rinoceronte? Ace Ventura, detetive de animais. Imaginei. Esse cara. Não é ruim, cara. Eu não acho nenhum. Cara, esses daí. Porque foi um filme que não foi feito pra ser levado a sério desde o começo. Você já sabe que é tudo cagado. É sátira, então, mas é explícita. Então, Diego, você disse que não é ruim, mas eu acho que o ponto desse episódio é justamente isso. Ah, não é ruim, porque na sua cabeça não é ruim, mas eu te desafio a assistir ele hoje. Agora, né? Eu só lembro de mais de 20 anos atrás, eu acho, 15 anos. Eu tenho certeza que se eu assistisse esse Ventura hoje, eu ia cagar de rir, mano. Eu acho que eu ria. Ele saindo da bunda do rinoceronte. Ele saiu da bunda do rinoceronte, mano. Ele tinha um macaquinho lá, que nem o latino. É bom. Eu acho que não iria ser ruim. Não, é bom, mas eu tô falando que envelheceu mal, cara. Porque você lembra do final? Qual que era o final? Não. Porque os protetores dos rinocerontes não gostavam no filme mais, hoje em dia? Não é isso. O final, na verdade, quem era o vilão, na verdade, era um cara. Era o cara lá que ele ia chutar a bola pra fazer o ponto lá do futebol americano, tá ligado? Só que o cara mexeu um pouquinho a bola errado. Aí ele não fez. Só que não apareceu esse cara no filme inteiro. Mas esse cara, na verdade, ele trocou de sexo e virou aquela mina. Tá ligado? Aquela mina que pegou todo mundo o filme inteiro. Ela pegava todo mundo no filme inteiro. Aí no final. Aí no final, quando os caras revelaram que essa mina era o cara, todo mundo começa a vomitar. Aí um golfinho começa a vomitar, tá ligado? Cara, mas esse é qual dos Ace Ventura? É o primeiro. É preso, e eles matam ela na pancada. Não, ela vai presa. Ela vai presa? Vai. Por quê? Por ter trocado de sexo? Não, pô, porque ela matou. Ela, o que acontece? O Ace Ventura foi contratado pra achar onde tinha sido o sequestrado o mascote do time de futebol, os golfinhos, os Dolphins, sabe? E aí o Ace Ventura foi contratado pra encontrar o golfinho. E quem tinha sequestrado o golfinho tinha sido essa mulher. Essa mulher era uma ex-jogador. Exatamente, futebol americano universitário. E ela voltou como uma mulher policial. Caralho, eu tenho que ver isso. Eu preciso reassistir essa porra. Cara, esse filme é maravilhoso. Realmente, é muito bom. É muito bom. E tá agora, no Netflix, cara. Eu vou assistir essa merda. Vou me arrepender. O Ace Ventura, o 2, que tem a cena do rinoceronte, eu acho que é muito mais problemático. Ah, é porque tem as tribos africanas. É, as tribos africanas. Eu acho que o pessoal ia pegar muito mais no pé com... Mas não é um filme que foi cancelado, né? Tanto que ele tá no Netflix aqui ainda. Então, tem alguns filmes... Reclamou ainda. Que os streams estão dando aviso. Esse filme contém linguagem, tipo, inadequada pra nossa época, porque foi feito uns anos atrás, entendeu? Caralho, tá assim já? Tá assim. O Ace Ventura 2, que é o maluco na África, lá, o detetive na África, sei lá... Ele estereotipa demais as tribos africanas, estereotipa assim absurdamente, cara. Esse filme eu revi com vergonha, eu revi no Netflix também. Eu vou ver. Preciso ver isso. Dancinha na regra dos 15 anos. O 2 é problemático, o 2 eu ri, mas eu ri com a mão na consciência. Falando desses filmes meio problemáticos, vocês acham que o South Park entra nessa regra? Mas aí que tá, o propósito do South Park já é causar, né? O South Park vai continuar tocando na trilha o tempo inteiro, não é isso? Ou eles mudaram agora, nesses tempos modernos? Não, eu digo da regra dele ser ruim e assistido hoje em dia. A gente não tá discutindo aqui se o filme envelheceu mal, né? A gente tá discutindo se ele, se a gente assistiu. Sim, mas tipo, hoje em dia o South Park continua fazendo a mesma coisa que eles faziam 15 anos atrás, não? Ou 20 anos atrás. Você assistindo hoje aquele filme lá, você acha que você gostaria de... Então, eu vou ser honesto, eu não lembro. Eu não lembro muito do filme, mas... Eu nunca fui muito fã de South Park, viu? Você não gostava de South Park, cara. Então, eu lembro de uma piada específica que o pessoal chamava de Esquadrão Escudo Humano. Aí falaram, Esquadrão Escudo Humano! Aí era só a tropa, a parte negra do exército, tá ligado? Mas eu entendo isso daí como se fosse uma crítica, né? Mas é que tá, ligado? Eu acho que o propósito deles é criticar. Crítica, né? Sim. É uma crítica, é obviamente uma crítica. Então, nesse sentido, eu acho que ainda é válido, mesmo hoje, esse mesmo filme. Vale, é bem atual, tá ligado? É bem atual a crítica, na verdade. Sim. Tem um cara da merenda lá, da escola, lá, tipo, e o Stan, ele chega pro cara e pergunta, o que que eu faço pras mulheres gostarem de mim? Aí ele fala, é fácil, você só tem que encontrar o clitóris. Ele dava os conselhos pra galera. Eu tenho que ver, esse aí eu não vi. E você falou de vaca, né, Diego? Tem aquele filme também, cara. Falou, da vaca lutando lá no Kung Fu. Ah, sim, sim, no Kung Fu. Tem aquele filme também, né? O Twister. Sim, a vaca voa. Eu achei que você ia falar do Eu Mesmo Irene, já que a gente tá no Jim Carrey. Ah, é verdade, a gente tá no Jim Carrey, é verdade. Vamos voltar pro Eu Mesmo Irene. Que tem uma vaca. Que tem uma vaca, exatamente. Agora eu vou passar pro Máscara. Ele matou a vaca. Ele não matou a vaca. Não, ele tentou, mas o Máscara. O Máscara é... Eu tinha mania de ver sempre o Máscara quando passava. Porque tava toda hora. Teve uma época que passava toda hora na televisão o Máscara. E eu sempre parava pra ver. Cara, eu assisti recentemente Máscara e é muito legal, cara. É muito legal. Sério? O Máscara. Eu tenho que ver. E o eu Mesmo Irene? Não é legal? É legal. É, então. Eu acho que o Jim Carrey, ele saiu bem nisso, não foi? Sim, o Jim Carrey tem vários filmes que, dessa regra de 15 anos que passam, assim, ó. Tem sim, um que eu acho que é o Truman Show, mano. Que aquele que é bem atual também, Truman Show, que é, sei lá de quando que é esse, 90 e pouco. É, o Truman Show também é bom. As Loucuras de Dick and Jane também é bom. O Mentiroso. O Mentiroso é ótimo, cara. Tava no Netflix também. Eu revi. O Mentiroso é muito da hora. Dá pra dizer na que os filmes com o Jim Carrey sobrevivem à regra dos 15 anos? Eu acredito que sim, cara. Eu não consigo pensar em nenhum filme que seja muito, muito ruim. Só o Ace Ventura que é polêmico. Mas eu esquecemos ele... de falar do Debby Lloyd, cara. Debby Lloyd. Dumb and Dumber. Cara, o primeiro é muito bom. Aí fizeram um que não tinha o Jim Carrey, que é uma bosta. Tanto que eles esqueceram desse filme, tá ligado? Fizeram o Debby Lloyd 2 com o Jim Carrey e com outro cara lá. E apagaram da história aquele Debby Lloyd. O que não tem. Que não tem ele. Esse Debby Lloyd é uma... Bosta, assim, nossa, eu vi no cinema ainda, cara. Ele fez o Todo Poderoso também, foi ele, não foi? O primeiro? Depois mudou pro Steve Carell. Eu gosto mais, por incrível que pareça, eu gosto mais com o Steve Carell do que com o Jim Carrey, do Todo Poderoso. Putz, cara, eu gostei dos dois, eu não sei dizer qual que é melhor. Mas eu acho que o segundo é o da Arca, né? O da Arca é bom pra caralho. Eu não acho que isso seria um, por incrível que pareça, o Steve Carell é muito bom, cara. Não, sim, é mas é sim. Que o hype, né? O hype foi o primeiro filme, né? Então, vamos aproveitar isso. Steve Carell é bom pra caramba, mas The Office meio que envelheceu. Hoje seria meio complicado. Primeira temporada é bem pesadinha. Não, e é bom pra caralho. Só que hoje em dia eu acho que dá problema, hein? Fazer um negócio daquele. Eu nunca dei tanta risada não assistindo problema. Alguma coisa como eu dei durante as temporadas de The Office. Não, é muito bom The Office. As aberturas, se você ver só as aberturas antes do episódio começar, já vale a pena, tá ligado? Você gasta 3 sim, minutos aí por episódio, já é suficiente pra. Eu lembro que o Girard veio aqui em casa, a gente ficava assistindo aberturas de The Office, tá ligado? Porra, e ele não tinha nem assistido nada de The Office. E cara, a Pamela é uma que não assistiu. É, ela nunca assistiu The Office, ela não consegue. A Pamela não consegue, ela desfoca muito fácil. Meu, começa The Office, ela já pega o celular. Ela não consegue acompanhar. Assiste só as aberturas com ela, cara. Isso é um bom então, jeito mas de... A Pamela adora ver. Enquanto eu tô vendo, é engraçado, né? Que ela não assiste a série comigo, mas às vezes eu tô vendo lá no Facebook dando risada com a abertura do The Office. Nossa, tem esses cortes só de abertura do The Office. Ela adora. Uhum. Mas ela não assiste não inteiro. Não dá pra entender como que ela não quer assistir. Porque tem muita coisa boa durante os episódios, tá ligado? Sim. E tem muita coisa pesada. Eu acho que eu mandei pro Fábio uma vez alguma coisa que eu falei, puta, olha que pesado isso que o Michael falou, meu. Eu não lembro exatamente o que era, mas... É, no Dia da Diversidade, que eu acho que é o segundo episódio. É foda, né? Mas é bom, mano. Mas é engraçado, tá ligado? É foda. Talvez a galera não ache bom hoje, mas, porra, era engraçado, era. Eu ainda rio pra caralho hoje. Eu assisti The Office, acho que ano passado. Provavelmente assisti de novo, do cara, que na cabeça do cara tava escrito Black, né? Sim. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Aí, porra, é o bagulho mais estereotipado da porra. Tipo, tava escrito Indian na cabeça do outro. Aí os caras começam a falar um monte de estereótipo indiano, tá ligado? Tinha... Eu não sei se eu tô misturando história, mas não tinha um que o cara falava, não, mas você dirige mal, não sei o que. É mulher. Quem é você? Era asiático. Asiático. Aí, não, asiático não, mulher, tá ligado? Puta, eu acho que ele olha. Ele responde, né? É tudo nesse mesmo episódio do Dia da Diversidade. Cara, muito bom isso, velho. Nossa, bring the office again, tá ligado? Traz de volta, porra. Ele começou sendo racista, aí os caras mandaram um cara pra fazer uma palestra lá, e ele não aceitou o cara, porque ele falou, não, aqui não precisa, aqui é um lugar já super avançado nesse negócio, e aí ele quis fazer a palestra dele e começou com essas ideias aí. Tem o primeiro episódio do The Office, olha só que absurdo, eu mandei isso pro Fábio, ele imita o Hitler, cara. Na primeira cena do The Office, cara. Mano, olha a merda. Olha a merda que ele fez com o Monark. Olha o Monark que o diga, né? Puta que pariu, mano. Essa série ia ser muito cancelada hoje em dia. Mano, muito cancelada, velho. O líder lá do... Tô imitando alguém. Aí ele, gente, é Hitler? Cara, é absurdo. Na primeira cena do primeiro episódio da primeira temporada do The Office, cara. É foda, mano. É, cara. E falando ainda do... Assim, a diretoria do Corinthians salvou, né? Você salvou. E agora, vou puxar um outro aqui. Ed Murphy. Olha, pra mim é o contrário do Jim Carrey. Você acha que ele não se salvou? Acho que não. Não. Vovózona... O que ele fez de complicado? Vovózona é foda. É de filme. Não, Vovózona não é ele, não. É o professor... Não, Vovózona é o Andrew Lawrence, cara. É o cara do... É o cara que fez o A Hora da Virada, que é o Vovózona. Não é? Tá. É, exatamente. Que é um outro merda. Filme que envelheceu bem pra cá. Não, continua aí. Segue no Mas Edmund. Professor Aloprado, velho, é muito bom. Professor Aloprado é muito bom. Não eu não sei. Lembro muito bem. Tem, ele fez o Dr. Dolittle também, né? Que é o que fala com os animais. Dr. Dolittle, é. Mas, cara, o Professor Aloprado, sabe quem é... Ó, vocês vão cair pra trás quando eu falar. Sabe quem é o comediante lá que fica zoando o gordo? Tá ligado aquele comediante que fica zoando o gordo no stand-up? Sei, sei. Sabe quem é o comediante desse comediante aí? Não. É o... Esqueci o nome dele. É o comediante mais famoso dos Estados Unidos. Não, pera aí. É o comediante mais famoso dos Estados Unidos. É o... Como que ele é? Chappelle. Ah, o Chappelle. Ele faz dinheiro pra caralho. Ele é o melhor, né? Considerado nos melhores. É o mais famoso hoje em dia e ele tinha ali 17 aninhos. Caramba! Pois é. Sabe quem é o David Chappelle, André? Não tenho a mínima ideia. Ele acabou de lançar um especial na Netflix, cara. Que foi meio polêmico, mas... É, e foi cancelado pelas trans. Foi cancelado pelas trans, tá ligado? O que eu acho que talvez tenha confundido com a Vovózona é o Norbit, uma comédia de peso. Putz, grilo, nossa, o Norbit é problemático. Eu não lembro qual que é o Norbit. Qual que é a história? Eu não lembro. O Norbit é o... Ele é um cara... de novo, o Ed Murphy fazendo todos os papéis. Ele é um órfão... De gordo. E aí, mano, gordo. Ele é tipo... Ele é casado com uma mulher que é a Rasputia, tá ligado? E, cara, reforça estereótipo, assim, absurdamente, assim, aquele... O Norbit, eu revi... Não revi, eu acho que eu só assisti uma vez também o Norbit. Nossa, achei muito Naquela ruim. Naquela época, quando você assistia, você não tinha essa ideia de estereótipo, ou você já tinha? Não, ninguém tinha, né? Na época, ninguém eu tinha. Eu acho que ali já tava na beirada ali. O Norbit é mais recente. Deixa eu ver aqui quando... Que é o Norbit. 2007. Ah, 2007. Nossa, o Norbit já é 2007. Caramba, eu imagino que ele assistiu por volta de 2007, ali entre 2007 e 2010. E naquela época a gente não tinha essa ideia, né? Não, mas eu vi o Norbit depois. Eu vi 2014, 15. Eu não vi na hora. Eu não vi quando lançou. Ah! Tem um filme do Ed Murphy, que é de 2003. Que eu acho que passa na regra, que eu acho que é legal ainda, que é A Creche do Papai. Eu nunca assisti. Esse é o da Disney? Ah, não, Daddy Daycare. Tá, acho que eu sei qual que é. Eu acho que A Creche do Papai não é com o Ed Murphy, hein? Não, tem sim. Tem um que é a creche dele. Acho que chama Daddy Daycare em inglês. Eu tô vendo na filmografia dele aqui, mas eu não lembro do filme. Isso, é isso mesmo. Eu não lembro direito ele desse. Ele tinha um emprego e ele tinha cuidado dos filhos dele, ele precisava de um emprego e decidiu montar uma creche. Porque aí ele ganhava dinheiro. Ah, sim, eu vi essa porra na sessão da tarde. Tempo. É legal esse filme. Tem que rever esses aí. Eu não lembro muito desse filme. Mas eu não lembro de nenhuma cena desse, tá ligado? Do Professor Aloprado, eu lembro daquela cena deles peidando na a piada é de peido, né? De gordo. Eu não sei se era bom ou não. E o Príncipe em Nova York? Tem ano passado, né? Teve o remake, né? Não, é a continuação. Fizeram um remake desse filme? Continuação. Eu não vi nenhum deles. Eu vi o Príncipe em Nova York. O que poucos sabem é que o Príncipe em Nova York é a continuação de um filme chamado Trocando as Bolas, com o próprio Ed Murphy. Olha só. Na verdade, não é uma continuação, é como se fosse do mesmo universo. É do mesmo universo. Nova York é o universo. Exatamente. É, que é do mesmo universo do Jason em Nova York. Ah, na verdade, eu tô vendo até aqui, inclusive o nome do filme é Coming to America, com um 2, porque é o segundo mesmo. O 2, é o 2, exatamente. O 2 deles é um 2. Vocês assistiram O Príncipe de Nova York? O Fábio falou que não. Eu também não. Eu assisti, mas eu não lembro. Esse filme, ele é bem antigo, né? Sabe esse dinheiro que você falou da igreja? Ele não tem, ele não dá pra dois velhinhos? Putz, eu não lembro, cara. Ele dá pra dois mendigos? Só concordo, Diego. Foi. Ah, não, beleza. É porque faz uma ligação, mas beleza. Pode contar. Próximo. Quer ver quem que envelheceu bem? Quem que tem filme que envelheceu bem? O Robin Williams, cara, que fez o Jumanji. Qualquer filme dele, eu não consigo imaginar um filme que seja politicamente incorreto. Pode até ter, mas eu não lembro. Ele fez... Ele focado nessa pegada de politicamente incorreto. Não, mas tipo, de ser ruim. Cara, Jumanji eu assisti há pouco tempo. E eu, porra, assisto quantas vezes for preciso. O Jumanji antigo, o original. E eu não consigo achar falhas naquele filme. O Jumanji? Jumanji, o original. Ah, era da hora mesmo. É muito bom, mano. E eu assisti faz pouco tempo e assistiria... Mas o Robin Williams, em geral, os filmes dele... Todos os filmes dele eram bons. Eu não consigo pensar no filme. É que eu só tô lembrando só de dois. Do Homem Bicentenário e desse. Há Uma Babá Quase Perfeita. Também é dele. Ah, ele é? Ele fez o Flubber. Eu acho que era uma gosma verde, que eu não lembro direito da história. Aí é ruim. Ele era tipo esse um cientista. Aí, esse deve ser ruim. Eu lembro que sempre que eu ia pra alugar filme, eu via esse filme, eu queria de qualquer jeito alugar ele. Nunca me deixaram alugar esse daí da gosma verde. Por que não, cara? Eu lembro de ter alugado no locador. Ninguém tinha essa ideia que eu tinha de, olha que legal, a gosma verde. Vamos alugar esse filme pra todo mundo ficar vendo essa gosma verde. Faz sentido. Aí fala, cala a boca, Fábio. Tem esse filme aqui com o cara se fantasia de um gordão e fica peidando. Melhor. Não, mas ele era bom pra caramba, cara. Eu tô lembrando só do Jumanji, na verdade. E acho que ele fez aquela noite no museu, ele era um dos bonecos de cera também, não era? Esse eu não gostei. Mas ele não era o principal. O principal era aquele cara que faz o ator mais barato de Hollywood lá. Esqueci o nome dele. Ben Stiller. Ben Stiller. Que ele faz qualquer filme, é só chamar ele. Não precisa nem pagar. Com certeza, ele não é mais barato. Não é possível. Ele fez um filme sobre queimada. Tem um Lembra? Filme Puta! Que... Puta! Esse filme é muito louco. Nossa, esse filme de queimada é esse cara, filme é muito bom. É com a bola toda o nome desse filme. Com a bola toda. Tem o Chuck Norris nesse filme. Tem um filme da hora dele que é aquela Vida Secreta de Walter Mitty. É da hora esse filme. Eu não vi esse, não. E tem aquele outro filme, mano, que, tipo, que acho que ele goza na cara da mina, não é? Sim, aí a mina usa de... Não sei, velho. Passava aí a mina usa de... Não, passava. Era quem quer ficar com o Jenny, aí a mina passou quem de... Quem quer ficar com o Mary? Quem vai ficar passou com o Mary, como... É, quem quer ficar com o Mary. Isso. Tem essa cena clássica. Mas era ele? Nossa, sim. Acho que não era, ele não tinha gozado, porque a mina não sabia que era... Tô passou com dúvidas no cabelo. É o Jim Carrey, não é? Quem vai ficar com o Mary? Ou é o Ben Stiller? Não, é o Ben Stiller. O Ben Stiller é diretor de um dos primeiros filmes que eu vi do Jim Carrey, que é o Pentelho. Nossa, o Pentelho, antigaço. Meu, esse filme é muito antigaço e eu revi esses tempos e ele passa também. Nossa, o Jim Carrey, todos os filmes do Jim Carrey que eu revi passam na regra assim, fácil. Dá pra rever tranquilo. Daquele jeito, né? Daquele jeito. Passa na regra, mas talvez não nas leis. Não, mas ele não fez... O Ben Stiller fez um outro também que ele era tipo um acampamento pra gordo, não tinha? Puta, eu adorava esse filme. Eu nunca consegui streamar esse filme. Ele humilhava todos os gordos possíveis. Ele humilhava os gordos. E era bom, velho. Era bom pra caralho. Era muita moda naquela época humilhar os gordos. Ele humilhava gordo, assim, o filme inteiro, tá ligado? A galera levava comida escondida como na cama. Como que você conseguiu chegar hoje nessa população de gordo que ele tem depois de tanto filme desse jeito, cara? Eu não sei. E lá é gordo, verdade, não é gordo de brincadeira, não, né? Os de lá são gordos, gordo mesmo. Desgraçavam todos os gordos em todos os filmes. Sim, sim, sim. É verdade, e a galera era gordona que assistia e dá risada, provavelmente. Provavelmente, tomando Coca-Cola de 3 litros e pacote de pipoca de 3 quilos. É. Talvez, ô Fábio, agora os gordos viraram a maioria, aí eles... Epa, pera aí, agora... Você tá querendo dizer que eles ganham, eles pelo menos em volume, eles ganham. Um peso, né? Com certeza. Vou puxar mais um filme aqui, beleza? Caralho. Deixa eu puxar mais um aqui do Ben Stiller. Vai lá. Que eu acho que nessa regra dos... Ela entra na idade, mas eu acho que ele passa como um filme que, se eu assistisse hoje, talvez eu curtiria, que é aquele Entrando Numa Fria, com Robert De Niro. Ah, sim, é o que ele, tipo, ele, o Robert De Niro é o sogro dele e ele vai se apresentar pra família, alguma coisa assim? Isso, aí ele faz umas merda e tal. Sim. E vai jogar vôlei na piscina, que machuca a filha do cara. Quebra o nariz da outra. Eu acho que essa cena acho que é do 2, mas acho que ele mata o gato deles, né? Nossa, é bom esse filme, cara. É um bom filme, Sessão da Tarde. Eu curto. Aí os caras tinham dúvida do sexo que ele era, por causa que ele era enfermeiro, não era? É verdade também. É isso. Mas você é homem? Ah, caralho. É bom demais. Tem que ver isso de novo. É errada mesmo. Ah, o Azaghal, eu lembro que o Azaghal falou que tem raiva desse filme. Por quê? Um dos atores favoritos dele na vida é o Robert De Niro. Esse filme foi o começo dos filmes galhofa do Robert De Niro. Começo do fim. Entendi. É, porque ele foi o primeiro que o Robert De Niro começou a fazer, tipo, meio que comédia. E aí tem um filme até com o Zac Efron, com o Robert De Niro, sabe? Verdade. E aí, fudeu. Mas esse filme é bom. Um só também, porque eu acho as continuações, meu... No filme 2... Mano, é zoado, acho que a mulher dele tá grávida, eu não sei se eles têm um filho, sei lá. É muito zoado, não tem graça, eles tentam fazer umas piadas tipo... Sim. É, não, acho que o melhor mesmo é o primeiro, ele vai tentar pedir a mulher em casamento, dá tudo errado, mano, dá tudo errado. Ele perdeu a bagagem, aí acharam uma mala igual, aí tinha uns artigos de sadomasoquismo dentro da bagagem, aí tipo, ele abre na frente do sogro, mano, é um bagulho muito foda. Ah, é verdade, trocaram as malas dele no aeroporto. Puta, é verdade. Que eu acho que passaria aí, que olhando pra ele a gente pensa, pô, isso daí talvez, se a gente assistir hoje é uma merda, mas eu acho que continua legal. É tipo umas situações tipo American Pie, né? Cara, American Pie é um que eu não sei se seria bom hoje. O que vocês acham que daria pra assistir de novo American Pie? Ou aqueles Todo Mundo em Pânico da vida, que era tudo igual também? Eu acho que ainda daria, viu, American Pie. Apesar que os 4, 5, tem umas situações que... uma forçação de barra. Lembra Sim, daquela que o cara matou a avó dele batendo punheta? Que porra é essa? Tipo, como o assim? Cara quer forçar o começo de um filme, foi. Eu não lembro dessa. Foi, tipo, porque... Ele tava batendo punheta na casa dele, aí a família chegou de viagem, a avó dele entrou, ele virou, gozou na cara dela, ela morreu de infarto, sei lá. Que merda de filme. Primeira cena de começo. Foi dos últimos. Que cena maravilhosa. Não fala nada. Então, quer ver um que eu acho que envelheceu bem, que hoje é bom, que eu ainda assistiria também? Os Esqueceram de Mim, cara. Com Macaulay Culkin. Os com Macaulay Culkin, né? Que é o Nova York e o outro. Mas os outros não. Mas eu ainda acho que todo Natal é por isso que ainda passa de vez em quando. Deve passar aí ainda, né? Na TV. Todo Natal, porque passa, é bom, mano. Passa. Você lembra do nome dos ladrões que foram assaltar a casa dele? Putz, é Larry e... Eu não lembro o nome. Não, do não os nomes, o nome da gangue. Ah, os Bandidos Molhados. E depois do segundo é os Bandidos Grudentos. É Grudentos no segundo? Eu lembro dos Bandidos Molhados, que deixa a torneira aberta em toda a casa que eles vão. Aí roubam. A gente tem que entrar num negócio também que... a gente tem que parar pra pensar. Eu não vou dizer nunca, mas... Eu só vejo o filme antigo. Se eu vi um filme antigo dublado, eu não consigo assistir ele legendado. Putz, eu não tenho esse problema, cara. Eu vi o Harry Potter a segunda vez e já foi legendado. Eu até tava meio surpreso, que eu não tava lembrando que era com sotaque britânico, tá ligado? Legendado não, assisti ele em inglês, no caso. Sem legenda. Eu tô com o Diego. Talvez seja porque a memória do André é muito boa e ele lembra muito do pessoal falando em português. Mas eu praticamente é como se fosse assistir um filme novamente, tá ligado? Um filme pela primeira vez de novo. Cara, mas esses filmes antigos, muito salvava os dubladores, cara. Muitos desses filmes, quem salvava eram os dubladores, porque os atores originais, o Schwarzenegger original, cara, o cara não falava inglês. Cara, eu acho que o dublador do Ed Murphy era foda. Puta, o dublador do Ed Murphy é foda. O fazer dublador do Ed Murphy... É, mas o dublador do Ed Murphy é muito bom, cara. Assim como o dublador do Adam Sandler. Sim, sim. E você falou do Ed Murphy. Eu sei que não tem o Ed Murphy nesse filme, mas o dublador dele, desse cara, também é foda. Da Hora do Rush. Eu não gosto da Hora do Rush. Nem naquela época. O Chris Tucker, né? What? É, era muito da hora. Era muito louco, não era da hora, não? Não achava sensacional, nem nada demais, mas não era um filme ruim. Qual que é o seu filme favorito do Jack Chan? Cara, do Jack Chan? O do Terno lá, né? O do Terno era da hora. Ah, o Terno de $1 milhão, era bom. E qual que é o seu filme favorito do Michael Jordan? Ele só tem um, cara. Ele só tem uma, Space Jam. E o Space Jam? Entra na regra? Eu assisti recentemente e era... Pô, eles mudaram até a coelhinha na versão nova, não mudaram? Que era a maior coelhinha sexy lá. Então, eu comecei a ver esse filme e demora, tipo, muito tempo. Assim, o Michael Jordan, eu lembro que do filme do Michael Jordan, ele, eu acho que ele não vai de começo, assim, já pra terra do Looney Tunes. Agora esse do LeBron, eu, sei lá, comecei a assistir e aí, tipo, sabe... Ficava muito no draminha familiar dele e não acontecia nada, aí eu desisti de ver. O Michael Jordan teve a parte do beisebol, né? Teve... Mostra ele jogando beisebol lá, ele fazendo... Mostra ele quando era criança, tá ligado? Nossa, é da hora. É, eu assisti recentemente e é da hora, cara. Ele jogando então, golfe também ou não? Isso, ele é sequestrado jogando golfe. Só que do Michael Jordan é da hora, porque assim, tem um paralelo, tá acontecendo a história do Michael Jordan e tá acontecendo lá no Looney Tunes, que tá sendo invadido lá pelo ZTzinho. Então, tipo, o filme é equilibrado no começo. Não tem só a história do Michael Jordan, é verdade. Tá ligado? Ele, acho que o filme começa mostrando a história dos ZTs, né? Sim, que queriam sequestrar o Michael Jordan pra jogar na montanha Bobolândia. Bobolândia? Aí o Pernalonga teve a brilhante ideia de desafiar ele pra uma partida de basquete. Valendo o planeta. Além do universo. Exatamente. E aí eles chamam o Michael Jordan pra ajudar. Cara, era muito. Eu vi esse filme várias vezes quando eu era pequeno. Eu também, esse eu vi várias vezes. Eu teve época que eu vi o Space Jam quase todo fim de semana, que eu ia na casa dos coleguinhas, assim, quando eu era criança, era pra, tipo, pra ver. Alguém comprava, era tipo o Rei Leão, tá ligado? Todo mundo assistiu o Rei Leão pelo menos umas 15 vezes naquela fita verde. Sim, sim. Eu, eu lembro exatamente da fita verde com a capinha amarela, hein? A parte da capinha era amarela com kart e a fita em cera verde. O Space Jam passa na regra dos 15 anos. Da regra dos 15 anos, pra cada um, o que vocês acham? Que passam e que não passam? Ou... É, não, não, o seu top 3 da regra dos 15 anos. Se sobreviveram. Tá bem. Não, vale ao contrário, Diego. Eu acho que é o que a gente tá falando aqui, é os três filmes que entram na regra que a gente gostava muito e hoje acho que é uma merda. Não sei se é uma merda, mas eu acho que talvez. Não, se você não acha uma merda, começa? Então não tá na regra. Quem começa? Não é essa. Eu começo. Eu dei a sugestão, eu começo. Ó, pra mim, vou começar do top 1 até o top 3, beleza? Top 1, A Múmia. Cara, eu adorava. Mas é bom ainda, cara. Você falou isso, você mesmo falou que era bom. Não, mas ele é da regra dos 15 anos. Ele é da regra dos 15 anos. Então é um filme que passa, não é que não passa. O Fábio me confundiu. Pode ser, então. Pode ser. É o meu top 3, regra dos 15 anos. A Múmia, e pra, em segundo lugar. Agora é um jogo sem regras esse. É só filme antigo. É, então, agora. Porque pra mim, a regra dos 15 anos é algo que você gostava que hoje em dia não gosta. Não sei se eu não gosto, eu nunca assisti de novo. A regra dos 15 anos, você não pode mexer nela, tá ligado? Se você se arrisca, você quebra a regra assim que você vê o filme. Aí se o filme é bom, beleza, ele passou, tipo, ele continua bom. Se ele é ruim, joga fora. Você não existe mais esse filme. É, não existe mais filme. Você perdeu um filme da regra dos 15 anos. 15 anos é algo que você não pode reassistir. Não pode. Ah, não? Então não vai pode nas três, ter reassistido? Não. Não é que não pode. É tipo, merda seca. Tá lá. Se você cutuca a merda seca, ela vai feder. Entendeu? Exatamente. Vamos lá, beleza. Número 1, A Múmia. Número 2, Independence Day. E todo mundo fala um monte desse filme, mas, cara, pra mim, na minha memória... Não, por favor, não assista de novo, você vai se arrepender. Você assistiu recentemente? Não tão recentemente, mas já era ruim quando eu reassisti. E isso faz um tempo, hein? Mas, enfim, continua seu top 3 aí. Em terceiro, Marte Ataca. Mas é o mesmo filme com nomes diferentes, praticamente. Ah, é? Ah, então Professor Aloprado em terceiro. Professor Aloprado. É, não, pode manter o seu. Estou falando que eles são muito parecidos. Mas enfim. Bom, fechou. A Múmia, Independence Day e Professor Aloprado, então. Meu top 3. E o meu, olha, eu acho que eu vou fazer o meu top 10 aqui. Meu top 10 não, meu top 3. Caralho, top 10, cara. O cara veio preparado. Ó, vou começar do terceiro. Pra mim, o terceiro que não passa, que eu achei que eu revi e falei, puta, era melhor deixar na minha lembrança, era o Clique. Nossa. O segundo é o filme chamado Penetra as Bons de Bico. Adorava esse filme. Penetra as Bons de Bico é com o Tirulipa? É o Tirulipa, não é? Não, o Penetra as Bons de Bico é aquele que eles invadem casamento. Ele é gringo, é com o Owen Wilson. Cara, o Tirulipa fez um filme igual, que ele invade casamento. Ah, caralho, o Gan já cagou a porra toda. Que Tirulipa, cara? Quem é Tirulipa? É o filho do Tirulipa. Quê? Eu tô ligado, mas, pô, não tem nada a ver com a história, com o filme. É, exatamente. Os Parsas é o nome do filme. Os Parsas, é com... Ele fez filme mesmo? Filme, tipo, longa? Ele fez. Mano, ele é muito estourado no Brasil. E é com o Whindersson Nunes, Os Parsas. Então, Cavalcante. Eu nunca ouvi falar. Eu achei eu também que o Gustavo tava me zoando. Eu também achei, por isso que eu falei, o cara tá cagando o bagulho, porque não é filme. Ah, isso, pelo jeito, é. Mas o top 1 da minha lista de filmes, esse passa, porque eu revejo também sempre. E eu acho impressionante ninguém ter falado dele, que é As Branquelas. Você acha que passa? É verdade. Passa. Ele é totalmente errado. Ele tem cenas absurdas, assim, tipo, cara, é absurdo. Ele tem o blackface reverso, né? Que é os negão se vestindo de branco. Exatamente. E tem, mano, tem umas piadas assim, de cunho duvidoso, mas eu dou risada com a mão na consciência também. Todo mundo tem aquela piada do cara que sai de cadeira de rodas. É verdade. Não, é um bom filme. Isso daí é de boas. Tem uma, aquelas, as minas, sabe aquelas rivais das branquelas? Elas estão na praia vendo uma revista de crianças que estão passando fome na África. E uma comenta com a outra. Nossa, toda vez que eu vejo essas crianças da África, me dá vontade de chorar. Aí ela fala, por quê? Nossa, elas são muito magras, eu queria ser magra igual. Tipo, meu, absurdo. Nossa. Exato mesmo. Pô, essa cena é cortada no Netflix, não tem no Netflix essa piada. Era bom esse filme. É bom esse filme. O meu top 3, ele é meio recheado de comédias, né? Que naquela época eu gostava muito de comédia. E hoje eu não ouso reassistir. No caso é o Kung Pao, que eu gostava muito, mas se eu assistir hoje eu tenho a impressão que vai ser uma merda. Outro filme que eu gostava muito é Cara, Cadê Meu Carro? Vocês lembram desse? Nossa, lembro. O Ashton Kutcher, é da hora, mano. Não assista de novo, deve ser bem bosta hoje em dia. Cara, tinha as mulheres lá que eram de outro planeta, não era? Super gostosas. Né? É verdade, cara. Ela até usava uma roupa de couro apertada. Nossa, eu vou até achar onde tem o cara, cadê meu carro? Eu acho que não vale muito a pena rever. Não faça isso, né? Fica com essas lembranças aí. Fica, exatamente. Qual que era o plot do filme? Não tinha plot. Elas estavam buscando alguma coisa que eles tinham, que era tipo um bagulho que dava um super poder pra elas, ou um bagulho do planeta delas, e eles estavam com esse negócio. É o cubo era mágico? Tipo um bagulho desse, assim. Mas tipo, eles acordam e eles acordam sem memória, não é um negócio assim? Aí aparece, eles estão com cheio de pudim nos armários, um negócio assim. É, eu acho que tem um negócio desse. Porque eles ganham. Eu lembrei. É, eles acordam sem memória. Aí ele, Cora, cadê meu carro? Cora, cadê seu carro? Cora, cadê meu carro? Aí eles vão lá, abrem o armário, tá cheio de pudim. E como é que eu tenho tanto pudim? É porque eles tinham ganhado no mini golf na noite anterior. Eles jogaram tinham ganhado pudim? Tinham ganhado toneladas de pudim. Aí ele tava cheio de pudim lá. E aí, naquele dia anterior, ele tinha saído com essas modelos super gostosos do espaço, tá ligado? É umas gêmeas. São essas minas que... Não é ou não? Não, são modelos super gostosos do espaço. E aí tinha um outro grupo de alienígena que também tava procurando o mesmo negócio, que era o cubo mágico, eu acho. Mas enfim, esse filme era bom. Era algum objeto misterioso. Tinha uns caras vestidos com uns plásticos bolha. Nossa, Zohan. Os caras falavam Zohan, aí fazia o símbolo do Zohan, não era? Não, Zohan é outro filme, não é? Zoltan, um negócio assim. É, Zoltan. O cara que falava que era os Salvadores da Terra com os plásticos bolha. Consigo lembrar. Então, André, eu tiro você manter na memória que foi da hora. Beleza. E qual que é o terceiro? O terceiro? Eu não sei. Vocês lembram daquele... É o Âncora? Seria o Âncora? É uma boa. Eu ia falar daquele Eurotrip, mas nem era muito Eurotrip. Eu acho que o Âncora se encaixa muito mais. Pô, eu gostava do Eurotrip. E hoje o Eurotrip, será que... Não sei. Mas o Âncora tá muito mais top 3 pra mim do que o Eurotrip, com certeza. Eu nunca achei o Âncora. Qual que é o Âncora? Aquele que o cara era um âncora no jornal. E ele tinha um grupo de âncoras, tá ligado? E tem o Steve Carell. Não, é o Will Ferrell, não é? É o Will Ferrell. Todo mundo tá participando. O Steve Carell, ele era um do grupo lá, assim. Ben Stiller tá nesse filme também, aparentemente. É, então, todos esses caras aí tava nesse grupo desse cara, mas o principal acho que era o Will Ferrell. A mulher foi contratada nova lá pra ser parceira dele lá no... apresentando o programa e ele não gosta que ela vai apresentar com ele, né? E ela começa a tomar o espaço dele e ele começa a cravar tipo uma guerra com ela, né? Fora da guerra que ele tinha com as outras emissoras também, tanto é que tem uma cena muito legal deles indo pra uma guerra mesmo, todo mundo, e cada um tinha uma arma, tá? Parece um cara do nada com um cavalo e um daqueles espetos pra matar os outros. Eles começam a matar os âncoras das outras emissoras. Aí o Steve Carell parece com um tridente, joga no cara e mata o cara. É tipo isso mesmo, então. Esse filme aí vale a pena ver, hein? Não sei se vale muito a pena rever. Mas é muito bom. Rever não, eu não vi nenhuma vez. Provavelmente vai achar uma merda se eu assistir hoje. Provavelmente. E você, Diegão? É não, beleza. Eu tenho três que... Bom, todos são da regra, mas de maneiras diferentes. O primeiro que acho que ninguém falou nada ainda foi o Ghostbusters. Que eu fui assistir recentemente. Eu não lembro de ter assistido quando eu era mais novo. E eu achei uma merda. Eu simplesmente fiquei no celular o filme inteiro. Porque não, é muito bosta. É muito ruim. E eu não sei se é porque efeito especial. Efeito especial até que não era nem tão ruim, mas... Cara, não consegui. E todo mundo fala muito bem nesse filme. Segundo que também a gente não falou nada, que eu curti, que eu lembro que eu assisti várias vezes quando eu era mais novo. Eu até tinha comprado DVD. Mas não assisti recentemente, eu não sei se eu ia gostar, mas eu acredito que ainda seria bom. Foi o Último Samurai, com o Tom Cruise, que eu lembro que ele parecia ter sido bem feito. Não sei se a história reflete muito bem a realidade, mas tipo, eu gostava, assisti muitas vezes esse filme quando eu tinha, sei lá, tava no São José ainda. Eu lembro que esse filme era bem longo, né, e era bem maçante. Sim, mas tipo, eu gostava da história, tá ligado? Tipo, a história do Japão e tal, então eu cheguei a assistir várias vezes. Caramba, pra mim não passa nem naquela época. Eu gostava, não cara. Passa? tá com 7.7 no IMDB. Não, 7.7 deve passar é hoje, mas eu não gostava. Era bem gostava bastante, porque você não tinha paciência, era complicada. É um filme de história, basicamente, né? É. Mais, tipo, história. Então, o que foi, na verdade, um dos motivos de me surpreender, porque eu geralmente não gosto desse tipo de filme, mas eu gostei daquele. Sim, é um filme de história que mostra como os Estados Unidos salvou o Japão. Exatamente. Exatamente. O capitão lá, o Aldrin, salvou o Japão. Tá certo. E pra mim, o que eu até mencionei antes e que é o melhor que eu ainda assisti recentemente de novo e continua bom, é o Jumanji. Pra mim, Jumanji é um desses filmes que sobreviveu, tipo, no tempo e continua sendo bom pra caralho. Ah, da hora. Eu acho que os seus três, Diego, os três que você falou, eu não achei nem na época. O Ghostbusters, eu nunca gostei. Então, eu não assisti na época o Ghostbusters, eu assisti depois e foi uma cagada, porque foi triste. Foi difícil de entender por que gostavam disso. Esse quando você assiste na época e reassiste depois, você ainda tende a entender um pouco mais como você gostava, que era, né? Bom, né? Mas quando você só assiste depois, eu acho que é realmente um problema. Você ia falar uma coisa, André? Te cortei, fala aí. Não, eu ia falar dos seus filmes. O do Fábio, do Gustavo, não, mais ou menos estavam na minha lista, eu já vi. O seu, os três que você falou, eu não vi um. Cara, eu te recomendo ver o Jumanji, pelo menos, se você for ver agora. Deve estar no Netflix. Jumanji é bem legal, André. Jumanji é bem legal e é um filme que tem, acho que tem mais de 20 ou 25 anos, cara. É bem antigão, mas é bom. É, o Jumanji acho que vale a pena mesmo. Você falou a sua lista, André? Eu falei meu top 3. Qual que foi, meu? O primeiro do meu... O Clique, aí depois o Penetras Bom de Bico, que você falou, que era do Tiro Lipa, caramba. E o primeiro é As Branquelas. As Branquelas foi o que eu gostei. Os outros dois eu revi, meu, cagado rever. O André, ele não respeita muito essa regra, né? Ele vai e realmente reassiste pra comprovar. Pra cagar, pra ter certeza. É. Cara, acho que 90% dos filmes que a gente falou aqui, o André reassistiu recentemente. Putz, eu acho que eu revi vários, assim, que vocês falaram. André, obviamente, tá com muito tempo livre. Tem que arrumar um trabalho. Pois é. Tá vendo filme antigo, cara. Será que tem mais alguma coisa pra gente falar? Que é isso. Fechou? Acho que é isso mesmo. Eu vou falar, eu fiquei surpreendido, viu? Pensei que a gente não ia conseguir muito assunto, não. Eu tava até vendo, tipo, o que a gente vai falar sobre os filmes? Será que vai só citar? Mas, meu, foi... decorreu o papo fácil aqui, né? Sim, e pelo menos eu não me preparei. Foi meio que no improviso. Eu tinha uma ideia, mas... foi mais com o que vocês foram falando. O Diego não se preparou? Ah, não, ah, é. Que novidade, né? Foi mais uma lembrança de filmes antigos, né? Sim, e foi bom, foi bom. Acho que rolou bem. Eu acho que... a gente não falou de vários, né? A gente não falou do... A gente não falou dos bons mesmo, né? Tipo Matrix, então, o eu pensei, eu tinha o Clube da Luta, o Matrix e os filmes do Tarantino. Pulp Fiction, Kill Bill. Eu falei... Magnolia. Parque dos Dinossauros. Magnolia eu revi também faz pouco tempo. É um filme... sei lá, mano, eu não sei se eu gostei ou não, sabe? Tem parte boa e tem parte que sei lá. Sinceramente, eu acho que eu me forcei a gostar de Magnolia, porque todos os críticos falaram que era bom, mas eu acho que eu não gostei. Cara, eu não assisti o Magnolia. Eu lembro que vocês me recomendaram muito no tempo da escola, mas eu nunca vi. Gostei, né? Filme que costuma ser muito inteligente, pra mim, eu não tenho a capacidade. Meu, eu lembro que vocês me emprestaram, vocês tinham o DVD do Magnolia. Na época, vocês me emprestaram, eu não conseguia assistir, porque começa o filme... e aí contando uma história meio paralela do Magnolia, tá ligado? Aí tem uma parte legal que é do Tom Cruise lá falando umas bostas lá de como pegar mulher. E eu pensei que o filme ia ser comédia, tem aquela pegada, entendeu? E aí não tem nada daquilo, tá ligado? Ele começa uma história paralela e aí eu perdi a face. É meio que você falou, Diego. Acho que quando você é mais novo, você não tá muito ligado na história. Sim, eu acho que é um filme mais adulto, talvez. Eu nunca nem tentei. Eu lembro que o Gus falava muito que esse filme era bom, o Fábio falava que era bom e eu nunca consegui assistir. Um outro filme que eu emprestei pra um amigo meu, DVD, e ele não gostou, foi o Kill Bill. Eu emprestei pro Renanzinho. Eu também, cara. Você emprestou isso pra mim, eu assisti, você acha que emprestou um, dois... Tem três desse ou só dois? Dois. Acho que eu não terminei de assistir o primeiro. Eu via, tipo, o nego cortando a cabeça e subindo sangue até o teto, eu falava, mano, para com isso. Aí eu desliguei e nunca mais assisti. E talvez tenha sido cagada, talvez hoje eu gostasse. Talvez seja uma lei dos 15 anos ao contrário. Tem muito mais filme pra falar, né? Eu acabei de lembrar de uma sequência de filmes do Rock. Rock, o The Rock? Nossa, verdade. Não, o Rock Balboa. Cara, Balboa. Ah, eu gostava muito. Putz, cara, mano. Eu era muito bom, cara. Eu tentei assistir Rock 1 e 2, porque o pessoal falou, não, Rock 1 e 2. Cara, eu assisti o primeiro, Rock 1. Mano, que eu detestei. Detestei, assim, absurdamente, porque eu pensava que... Tipo, é que conta a história do cara ainda, né? Não é, tipo, um filme de luta, assim, luta né? Luta é sempre no final, uma luta só, tá ligado? O primeiro... É... Mas o primeiro é o melhor. Não é Jack Chan. Até ganhou o Oscar o primeiro. É, não é Jack Chan. Oh, mas, assim, vamos deixar isso daí pra parte 2? Vai ter parte 2? Porque tem até... Eu lembrei de outro aqui, pô, De Volta pro Futuro, que também é um que foi bom pra caralho. O primeiro, pelo menos. A parte 2 é filmes que são bons. São antigos e bons. Ou filme com brucutus. Brucutus? Definimos brucutus aí, por favor. Defini. Van Damme. Ué. Norbit. Schwarzenegger. Stallone. The Rock. Quem que o Fábio falou? O Norbit. Pegou pesado. Outro que pegou pesado. Bom, depois terminamos. Vamos terminar por aqui, então. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Valeu, galera. E até... O próximo não tem como dar errado. Falou. Tchau, tchau. Falou, até mais. Tchau. Valeu. Valeu, galerinha. A gente esqueceu de falar de algo importante? Nós não falamos do filme que não poderia falar. Qual? Teoricamente, você não pode falar sobre. Que não pode falar sobre? Ah, tá. Porra.